Fiu. Quantos nesse momento não pensam se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza e desiste? O mundo uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos de quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. Só vê que é muito tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca a lágrima dos cabelos e tosse até pedra de gelo. Nem mesmo eu sei, mas o que eu quero? Não adianta, o bolso tá cheio, sua autoestima é zero. Engana quem eu? Acho que eu vou cantando o que eu não sou. Apenas um dia de alegria é pouco, pois quando vê, passou. Pega ele aí só mais um tempo, a vida é só tristeza. Gente falando de miséria, gente contando grandeza. Minha natureza é boa, mal, é sobrenatural. 2-7 nessa mesma merda, sem carro e nave espacial. Futuro, que porra é essa que todo mundo tá esperando? Nada do que a fantasia chega, nada tá mudando. Mas gente nova com a mesma ideia de que fez algo excelente. Mas um inocente na ilusão só vai entendendo mais pra frente. Mistério que no fim da vida ainda tem segredo. Se for bom, alguém me avisa pra eu poder morrer mais cedo. Tanto faz, sorte ou azar, nada faz a diferença. Amor e confiança não basta, pra alguns nem compensa. Quantos nesse mundo não pensa se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza, depois existe. O mundo uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos de quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. A gente só vê tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca lágrimas do cabelo e tosse até pedra de gelo. Nada passa batido, o que cê faz alguém registra. Sinistro de boa ação, cê ergue sua conquista. Não há quem defenda um pilantra de TV ou revista que se torra por mixaria e finge que é artista. Sou apenas eu, meu cantor de rap, isso nem é profissão. Mas caneta em minha mão é igual um ferro pra um ladrão. Te intimida, te põe medo, destranca o seu maior segredo. Onde até um mestre em sala escorrega nesse enredo. A bateria aqui é Fruit Loop, eu dou nota 10. Minha zima é freestyle, cê julga, sem tomate, sem papéis. Pai, mãe, vovó, tio, tio, irmão, família, amo vocês. Pois sem ninguém, eu não teria vez. Cadê o nosso paraíso? O ar puro que eu preciso. Se eu pudesse trazer pra perto com umas palavras do improviso, não existiria barranco, cortiço, derrubado por chuva de granizo. Isso é necessário nesse chão que dá piso. Quantos nesse mundo não pensa se Deus existe? Quantas tentativas consecutivas, reza, depois existe. O mundo uma televisão que lá de cima se assiste. Os erros, os acertos de quem sorri ou fica triste. É tarde, cada um cria sua própria derrota. A gente só vê tarde quando o tempo se esgota. Bota os pés no cotovelo, as mãos no tornozelo. Arranca lágrimas do cabelo e tosse até pedra de gelo. Aê, pega o controle aí. Aê, pega o controle aí, mano. Vamos mudar pra vida de outra pessoa.